Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um EnxutoCast, o podcast do Vale dos Enxutos. Eu sou o Leonardo e estou aqui com os meus cinéfilos amigos. Reverendo. Pega pá pra você. Eunuco. Surra de pinto mole. Imagine. Thanos Great. Olha só, meus chuchus, hoje a gente ia fazer um podcast dedicado a DC, íamos falar de Multiversity, edição 3, o quanto ela tá fantástica, falar sobre a história dos justos, que são os heróizinhos, filhos dos heróizões e tudo que aconteceu, mas durante o dia de hoje caiu uma bomba no mundo nerd, uma bomba gama explodiu. E deixou todos os marvequinhos do planeta de calcinhas molhadas. Porque a Marvel resolveu chamar atenção pra si e deu uma de DC. Deu logo data pra 300 filmes deles, da fase 3. Então a gente vai discutir um pouco sobre esses filmes. Vamos falar de Doutor Estranho, vamos falar de Inumanos, vamos falar de Guerra Civil e de tudo mais que eles vão estar falando. Obviamente a gente não sabe absolutamente nada sobre esses filmes. Então você vai ouvir a gente cagando regras sobre eles por uma hora e você vai gostar. Então, sem mais delongas, Reverendo, o que você tem a dizer pros Decenecos? Vai embora do América, filho de uma p***. Peraí, o Reverendo, eu queria que o Reverendo fizesse uma piadinha, mas ele com a internet de bosta dele, agora perdeu o áudio, filho da puta. É, ele tem uma internet decepcionante. Ah, agora sim. Reverendo, o que você tem a dizer pros Decenecos? Chupa DC, mas chupa com gosto. O Chris falou no Facebook que a DC já deve estar usando canudinho, porque a musculatura da boca já foi de tanto chupar. Então, sem mais delongas, segue o baile. Beijinho no ombro, pro recalque passa longe. Beijinho no ombro, pra quem tem disposição. Beijinho no ombro, pro recalque passa longe. Beijinho no ombro pra quem fecha com o bonde. Galera, vamos então fazer aquilo que a gente tinha combinado. A gente vai filme a filme e caga bastante regra sobre eles. Primeiro, o primeiro filme que a gente tem, essa seria a fase 13. Então, na verdade, são os filmes pós Vingadores 2, Guerra do Ultron, ou seja lá, o que do Ultron? Guerra de Ultron. Isso, Guerra de Ultron, que vai ter no ano que vem. O primeiro filme é de 2016. O Homem-Formiga entra na fase 2 da Marvel ainda? Então, na verdade, a fase 2 acaba com Homem-Formiga, possivelmente no ano que vem ainda, e a fase 3 começa com Capitão América em 6 de maio, com Capitão América, Sociedade da Serpente. Mentira, não vai ser Sociedade da Serpente, foi uma piadinha, porque o Kevin Feige é engraçaralho. Vai ser Capitão América, Guerra Civil. Que porra é essa? Cara, a Marvel não tem herói e eles precisam colocar os heróis brigando um com o outro? Consequentemente, deve ser depois dos Vingadores 2, ou a salada que eles vão fazer, vai refletir nesse Capitão América 3 aí. Ah, cara, isso é fácil de entender. Eu acho que Vingadores 2 vai acabar com Everybody Hates Stark. Porque é impossível, depois de fazer tanta merda, que o sujeito continue sendo amiguinho daquela galera. A gente já viu o Thor levantando ele pelo pescoço de novo. Acho que em todos os filmes alguém pega ele pelo pescoço. Se vocês forem ver a situação política dos heróis, quem acompanha aquela série dos Agentes do Escudo, devem ter notado. A situação política, principalmente da SHIELD, não é nada boa. Tipo, o exército tá caçando eles, todo mundo. O Talbot tá caçando eles e a SHIELD meio que virou uma agência clandestina e a Hydra parece a Microsoft. Uma mega corporação. É, exatamente. Tiveram desdobramentos sérios os atos do que aconteceu no Capitão América 2 pro universo Marvel, que provavelmente vai ser bem refletido nos Vingadores e nesse Capitão deve culminar nesse Capitão América. Porque além da SHIELD ter se fudido, provavelmente os heróis vão se fuder agora nos Vingadores 2. Então, não sobrou nada. É o governo contra todo lado que seria a editora Marvel contra o governo. No final do Capitão América, e também se reflete no final da primeira temporada de Agentes do Escudo, o Nick Fury tá indo pra Europa para ele tentar encontrar a dica que ele tá atrás, que basicamente seria os cabeças da SHIELD. Não é da SHIELD não, da Hydra. Talvez seja lá onde ele encontre, no filme do Capitão América, dos Vingadores 2, no ano que vem, o Pietro e a Wanda. naquele castelo lá onde eles estavam sendo meio que cuidados no final do Capitão América. E até aparece no trailer do filme dos Vingadores, uma porrada de Ultron lá. Eu ia dizer isso, né? A gente já sabe que o filme dos Vingadores em algum momento tá na Europa. Mas, cara, vou te falar, já que a gente carrega a regra, eu acredito que em algum momento a SHIELD vai ser reconstruída, vai ser reconstituída no universo Marvel dos cinemas. Eu não acho que ela vai ficar, assim, depois da primeira fase, ela já vai ficar pra sempre sendo uma organização clandestina. E eu apostaria que isso acontecesse entre o segundo Vingadores e o Capitão América, Guerra Civil. Que a SHIELD ressurgisse, assim, repensada, né? Até a questão do registro dos heróis partisse, não de dentro dela, mas, assim, se vai ter uma lei de registro de heróis, como foi a Guerra Civil, supondo que essa Guerra Civil do Capitão América vá ser com base nisso, vai precisar ter uma organização que force os heróis a se registrarem. Posso falar uma regra? Claro. Mas você já tá indo um pouco além. Eu acho que não vai ter ainda a questão dos registros até o filme do Capitão América. Eu acho que vai ser o seguinte: no final dos Vingadores, todo mundo vai abrir, porque não tem mais SHIELD, porque ninguém mais confia no Stark. Então, o Thor provavelmente vai voltar para Asgard, tanto que vai ter o Ragnarok, Hulk e os outros personagens que não têm filmes próprios vão ficar meio que eles sambando, esperando uma continuação, ou um filme como Capitão América para eles poderem aparecer. Segundo a entrevista que teve depois dos anúncios, personagens que nem eles, tipo a Viúva Negra e o Hulk, Não terão filme solo, eles vão ficar vagando entre os outros filmes. Então, e aí, acho que é justamente isso que vai acontecer. Depois do filme dos Vingadores, o universo heróico vai ficar polarizado entre o Stark e o Capitão América. Acho que o Capitão vai continuar procurando o Bucky, que é o que ele foi fazer no final do Soldado Invernal, o que provavelmente vai levar até o Capitão América Guerra Civil, e o Stark provavelmente vai ser o cara que vai reconstruir a SHIELD. Mas eu não acho que seja uma SHIELD como era a SHIELD do Nick Fury. Eu acho que vai ser realmente algo como: você agora é o cara que vai construir a defesa dos Estados Unidos, você vai ser o nosso secretário de defesa. Sim. Vai ser uma coisa... É por isso que eu falei, a SHIELD, eu acredito que ela volta por ser a SHIELD, por ser a organização secreta mais importante da Marvel, mas ela vai voltar reformulada. Uma outra coisa que é uma viagem muito grande, mas pode acontecer. E se não for a SHIELD? Não tá rolando um rumor... A SWORD? Não tá rolando um rumor... de que talvez o Capitão América volte pra... O Capitão América não, o Homem-Aranha volte pra Marvel. E se for Hammer? Esqueça. E se for Norman Osborn? Esqueça isso. E se acontecer? Não, cara, esqueça isso. Pelo menos por enquanto, esqueça isso. O Kevin Feige, ele não falou nada sobre o Aranha voltando. Ele falou o seguinte, ó: se não foi anunciado hoje, é especulação da imprensa. Então esqueçam isso, pelo menos nesse primeiro momento. Tá? Provavelmente, se for rolar, não vai ser alguma coisa ainda pra esse filme do Capitão América. Tá? Até porque ele estaria muito em cima. Entendeu? Pode até acontecer, mas seria mais pra frente. O filme do Capitão América, ele já deve estar entrando em produção, cara. E se tivesse algum anúncio a ser feito, ele teria sido feito hoje. Exatamente. O que eu acho é que, assim, desconsiderando o Aranha, o universo do Aranha dentro do universo Marvel cinematográfico, né, que existe hoje, acho realmente que seria alguma coisa mais governamental a briga da Guerra Civil, tanto porque que herói você que tem no universo cinematográfico que tem identidade secreta? É, isso é verdade. Não tem nenhum. Talvez então, só o Pantera seja o primeiro a inaugurar essa coisa sempre. Mas agora a treta toda com quase todos os filmes foi exatamente contra o governo. O primeiro Vingadores foi isso mesmo. O governo queria jogar uma bomba nos Vingadores quando ele estava salvando o mundo. Então, tem uma coisa com o governo, uma briga, e eu acho que isso vai se intensificar no Vingadores 2 e vai ficar na Guerra Civil da... No Capitão América tem a questão da SHIELD barra Hydra, que também é uma questão governamental. E se você for traçar uma ponte de relevância, eu acho que depois de Vingadores, o mais importante para chegar no segundo filme dos Vingadores é o filme do Capitão. Enfim, a gente também tá falando de Guerra Civil, mas a gente não nem sabe se essa Guerra Civil, que vocês falaram, né, vai ser dos mortos da Guerra Civil da Marvel. Eles podem só pegar o nome emprestado mesmo pra qualquer coisa do gênero. E o Reverendo falou uma coisa verdade, cara. É, não existem heróis com identidade secreta pra existir um ato de registro. A coisa toda tá com cara mais de que vai ser, olha, heróis, vocês vão começar a trabalhar pro governo e acabou. Eu apostaria mais no negócio desse. É, o governo chegando e falou, ó, todos vocês vão trabalhar pro governo e ponto final, e o Capitão América falando, não, isso tá errado. E o Tony Stark, sim. Aí o Tony Stark topando, até porque vai acontecer uma puta de uma cagada em Vingadores 2 por conta dele, né? Ou, tipo, o governo ia falar, porra, esses caras só fazem merda, né? Vem por aí. Caralho, filho da puta! Então, acho que vai ser uma coisa assim, vamos controlar os heróis, mas diferente do que aconteceu nos quadrinhos, porque ninguém tem identidade secreta. Exatamente. Voltando um pouco no que o Nuco disse sobre o Hulk e a Viúva, foi falado hoje também na conferência da Marvel, e eles, muitas perguntas, né, ao vivo falando, e eles exatamente, muitos fãs falaram, e o filme solo da Viúva, e o filme solo do Hulk, e eles falaram, não vai ter. Não vai ter mesmo, mas eles serão arroz de festa em muitos filmes, eles serão muito importantes para quase todos os filmes da Marvel. Foi exatamente isso que eles falaram. Que foi o que eu acreditei há 5 minutos atrás, desgraçado. Cara, faz sentido, porque já fizeram duas tentativas solo com o Hulk que não foram bem aceitas. E, infelizmente, o mercado de cinema de quadrinhos ainda não está preparado para uma heroína como personagem principal, como ser aquela que vai carregar um filme. Talvez agora isso mude com o filme que a gente vai falar mais pra frente. Eu discordo com relação ao filme de mulher, mas com relação ao Hulk, a lógica é muito simples. Eles fizeram dois filmes solo que não deram certo e colocaram ele como personagem principal em um filme que deu muito certo. Deu muito certo. Eles vão seguir essa lógica, cara. Então eles falam, porra, o Hulk funciona muito bem assim, então vamos usá-lo assim. E como a boataria na internet é muito forte, eles estão acertando muito esse papo do Capitão 3 ser a Guerra Civil, o tema, o Guerra Civil, tá rolando há muitos meses atrás. E o Thor Ragnarok também tá rolando muitos meses atrás. Então, eu acredito mesmo que o boato que no Vingadores 2 o Hulk vai pro espaço pra se encontrar com os Guardiões da Galáxia no segundo filme deles, é verdadeira. Eu creio muito nisso. E aí? Guerra Mundial Hulk? Não. Planeta Hulk? Talvez um micro planeta Hulk, mas bem micro. Doutor Estranho. Imagine qual é o nome do sujeito que vai fazer o Doutor Estranho? Benedict Cumberbatch. Cumberbatch. Ou Benedict não sei o que de pepino. Cara, ó, olha só o que foi falado. Doutor Estranho está confirmado. Na verdade, nessa entrevista, eles não confirmaram. Aqui, ó, ele tá dizendo o seguinte: se tivesse confirmado, diremos hoje. Pode ser anunciado mais tarde, semana que vem. Tipo, tá, mas não tá confirmado. Ah, tô fazendo média, cara. É cozinho doce. Todo mundo sabe que vai ser o caso. Mas, enfim, o mais provável é que seja o Cumberbatch. E ele vai ser o Doutor Estranho. E falaram uma coisa muito interessante, que é o seguinte. O filme do Doutor Estranho vai ser o filme que vai introduzir universos paralelos no universo Marvel. Ou seja, aqui os civis que já não estavam entendendo não vão entender mais porra nenhuma mesmo. Eles falaram isso? Falaram. Ixi. Falaram no meio da apresentação. Será o filme que vai ser responsável por introduzir o conceito de mundos paralelos. Mas vamos ser claros, gente. Dentro dos quadrinhos, mundo paralelo pode ser algo muito vago. Pode ser realmente ou um outro mundo onde você tem heróis diferentes, ou pode ser apenas uma outra realidade, como outros mundos como Asgard. Nada impede que eles possam fazer que esse filme do Doutor Estranho aborde o universo mágico da Marvel da mesma forma que Guardiões da Galáxia abordou o universo espacial. Vai mostrar as coisas, vai mostrar que tem coisa pra caralho ali, mas sem explicar nada, porque o público civil não precisa de explicação. Vai ser só easter egg pra deixar os nerds alegres. Só isso. Vocês não acham que podem ser coisas tipo o plano astral, céu, inferno? É isso que eu tô achando. Coisas... Pra mim, esse daí é o conceito de mundos paralelos deles. Mostrar os outros planos de existência, mostrar encruzilhada, coisas assim. Sim, não é mostrar uma outra realidade, tipo Marvel não sei o quê, universo Marvel não sei o quê. Acho que não vai ser isso. Não, vai ser uma coisa além dos nove mundos. Isso é fato. Porque os nove mundos, eles aparecem praticamente como planetas, né, cara? Eu não sei se vocês repararam, mas os nove mundos, eles são mostrados como uma coisa... Um meio termo entre planetas e dimensões paralelas. É, eles são basicamente como se fosse uma outra realidade que coexiste junto com a nossa. É uma outra realidade que tá quase junto, né? Então, é uma coisa bem estranha. O que eu entendi nesse filme Doutor Estranho é que você é mundos paralelos mesmo. E é o que a gente tava falando, o que você falou, cara. Encruzilhada, plano astral, muito plano astral, com certeza. Ah, tá, mas só que pra nós, mundos paralelos é diferente de realidades paralelas. Só que pros leigos, não. Já tem gente achando que ia ver uma outra versão do Capitão América, uma outra versão do Thor. Nuco, eles falaram em dimensões paralelas. Dimensões paralelas é exatamente isso mesmo. Então, vamos simplificar. A gente vai ver aquela porrada de demônio e bicho escroto de outra realidade, tipo Shuma-Gorá. Sem mentes, essas coisas. Dormammu. Caraca, Shuma-Gorá. Imagina como é que vai ser Shuma-Gorá. Esse filme tem que ser feito pelo Guilherme Del Toro. Não vai ser um negócio muito Constantine, tá ligado? Eu acho que vai ser um negócio meio introduzir a magia. Cara, o Doutor Estranho, ele é o mago supremo. Vai mostrar as dimensões paralelas. Você falou que não vai ser muito Constantine. Eu acho que o Doutor Estranho tem que ser o oposto do Constantine, cara. Mágica pra caralho. Caraca, já pensou? Tem que mostrar ele voando com o comando de levitação. Tem que mostrar o olho de Agamotto fazendo um monte de merda. Tem que já mostrar... pensou se o Doutor Estranho for um Constantine melhor que o Constantine? Chupa descer de outro. É esse o ponto que eu queria chegar. Porque eu acho que vai ser muito mais magia e muito coisas mágicas do que realidade, do que mostrando os demônios ou outras coisas, entendeu? Acho que vai ser isso. Não, eu acho que ele vai vagar por dimensões paralelas assim, e eu apostaria que o inimigo dele vai ser o Dormammu. Eu acho que você está errado. E se ele não invocar as faixas escarlates de Sitorak, eu vou ficar muito puto. Ele não pode invocar as faixas escarlates de Sitorak, porque o Sitorak é X-Men da Fox. Não, é verdade. Mutantes são dos X-Men. O pacote foi junto, não foi? O Juggernaut e... O Juggernaut, mas o... E aí? Mas a perna de Sitorax não é citada nos filmes do... É? Dos X-Men. Nos filmes do X-Men, mas faz é culpa do Juggernaut e a mutação. Mas faz parte do universo. Mesmo que eles não usem, tá no portfólio do personagem. Eu acho que o Doutor Estranho anterior é isso. E o Doutor Estranho tem que fazer a porra das faixas escarlate de Sitorak. Foda-se. E tem que queimar os inimigos nas chamas de Faltini. E aí acabou, porque são só os dois únicos feitiços que eu lembro que ele usa. Ele vai chegar e vai falar... Caram! Tem uma informação sobre o Doutor Estranho que a gente deixou meio que passar batido, que é dado no segundo filme do Capitão América. Que, segundo a SHIELD, o Doctor Strange é uma das 10 pessoas mais perigosas do mundo. Então, quer dizer, o cara deve ser foda pra caralho mesmo. Então, eu acho que vocês podem esperar mesmo. O cara voando, soltando laser pelos olhos, é isso aí. Assim, ô Magin, assumindo que aquilo não foi colocado como um easter egg aleatório, a gente pode... vamos dizer que aquilo foi colocado ali, pensado realmente em ser usado depois. Então, a gente já teria um Doutor Estranho estabelecido. Realmente. E se a gente tem um Doutor Estranho estabelecido, cara, ele já vai chegar arregaçando. No máximo vamos fazer um flashback com ele. E é isso. E aí ele já vai sair detonando sem mim pela encruzilhada. Eunugo, o que você acha? Eu acho que vai ser essa porra também. Mas, só o motivo da minha interrupção, por vocês me perguntaram, eu fiquei cagando naquela hora, é que saiu uma ceninha dos Vingadores, que mostra um debatezinho meio animado entre o Thor e o... Thor não, entre o Capitão América e o... Tony. E o Tony Stark. Eles discutindo alguma coisa sobre o Capitão América ficar puto porque todo mundo tem segredos, todo mundo faz as coisas do seu próprio jeito. Aí a última frase deles é o... Tony falando, mas essa não era a ideia, né? Isso que nós lutamos pra acabar com o problema e depois a gente ir pra casa. Aí o Capitão América fala, toda vez que alguém tenta vencer uma guerra antes dela começar, alguém sai ferido. Toda vez. Eu acho que já é uma citação bem clara pra Guerra Civil. Ou seja, o filme inteiro vai ser estresse entre eles. É, pelo, na verdade, pelo trailer deu pra perceber que rola um entreveiro ali entre eles. Mas vamos prosseguir, não vamos. Isso não importa, porque esse podcast não é de Vingadores 2. Mas a gente sabe que eles vão ficar brigadinhos em Vingadores 2 e algo vai acontecer levando esse a 4 e 3. Mas isso não importa agora. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize. O que importa agora é Guardiões da Galáxia 2. Em 5 de maio de 2017. E aí, vai ter um ou não vai? Cara, eu tenho duas ideias pra esse filme. Uma, que vai repercutir diretamente em Infinity War. E outra, que pode repercutir diretamente na Capitão Marvel. Adam Warlock e Marvel. Eu já acho que os Guardiões da Galáxia podem repercutir diretamente nos Inumanos. Já com a apresentação dos Inumanos, alguma coisa assim, dando a entender da existência deles. Duvido também. Porra. Então, senhor caga do sabe tudo, qual é a sua explicação? Nenhuma, não faço a menor ideia, mas eu duvido de todas essas ideias. Não porque eu acho elas ruins, nem nada, pelo contrário. Mas eu acho simplesmente que eles não sei, eu não consigo enxergar. Não, mas eu acho que eles vão colocar pelo menos alguma citação ao Adam Warlock, porque eu não consigo acreditar que os Vingadores vão sozinhos peitar o Thanos. E os Guardiões da Galáxia são um bando de merda. Mano, eu vou te falar, Adam Warlock, eu vou te falar porque que eu acho que não. Porque o Adam Warlock é um personagem de bosta, é um personagem de merda. Todo mundo caga pra ele, e a Marvel caga pra ele, e ele é completamente desnecessário pra você apresentar. Apesar de que fala. A gema da alma. Foda-se a gema da alma. Pau no rabo da gema da alma e do Adam Warlock. Bota lá na mão de um Zebosta, o Thanos já achou ela, o Thanos já aparece com as joias de alguma forma, ele encontra. Eu confesso com você, Léo. Seu Nintendo 3DS quebrou, seu consolo quebrou. Eu tô raivoso. Não é, cara, foda-se. Caralho, desde do primeiro Guardião tá todo mundo falando, ah não, mas aquele casulo é o Warlock, ah não sei o que, o Warlock. Cara, foda-se o Warlock, é um personagem de merda, não importa. E aí, cara, o Gavião Arqueiro mesmo, um personagem de merda que tá nos Vingadores. Mas é o personagem de merda mais legal, cara. Ou seja, você está não só cagando a sua regra, como você está achando que a sua regra é a regra que vai mandar em si. Não é isso, Nu. Eu tô dizendo o seguinte, o Adam Warlock, foda-se, sabe? Não vai acrescentar nada com o Adam Warlock. Ele não. Mas pode acontecer, cara. Porra. Vocês duas, o que eu acho, o Guardião da Galáxia 2? Que vai ser uma coisa tipo, vamos peitar o Thanos e eles vão se ferrar gostoso. Entendeu? Algo desse tipo, assim, um império contra-ataca, digamos assim. Nossa, tá falando muita merda, você não entende. Não tá. Mas realmente eles vão. Todo mundo se fuder. Thanos nesse filme, porque eu acho que vai ser o princípio dos Vingadores 3. Pra começar. É, eu acho que o plot do Thanos vai ser retomado em Guardiões da Galáxia 2, porque faz todo sentido do mundo. Eles estão com a Gamora, deu aquela merda toda no primeiro Guardiões, entendeu? Isso. O Thanos deve estar putaço com eles, entendeu? Então, de repente, eles podem ir atrás, eles podem procurar encrenca. Apesar de eles terem muita noção do que o Thanos é, eu não acho que o Star-Lord vai falar, porra, sabe o que a gente podia fazer? A gente podia peitar o Thanos. Mas de repente o Thanos pode mandar alguém atrás deles. E aí encontra o Hulk no meio do caminho, que vocês estão conjecturando que ele vai pro espaço. Não? Eu não acho que isso vai acontecer, não. Eu acho que o Hulk vai continuar na Terra. Eu também acho que mais provável. Eu acho que eles não vão dar conta. Principalmente porque eles já falaram que não vão fazer nada solo com o Hulk, não tem lógica você mandar o Hulk pro espaço só pra encontrar os Guardiões da Galáxia se ele já tem um Hulk que é o Drax. A vaga de cara grande verde já foi fechada na porra da equipe, não rompe a cidade de outro. Verdade, verdade, verdade. Mas o mais importante de Guardiões da Galáxia é manter a pegada do primeiro filme e que o Awesome Mix 2 seja tão bom quanto o primeiro. Boa. É, essas são as coisas mais importantes. O Awesome Mix agora tem que ser com música dos anos 80, anos 90. Não tem como, cara. A mãe dele deu pra ele. A mãe deu pra ele quando ele era pequenininho, não tem como. Aí ele encontra Sputnik, porra. Apesar que eu vou te falar, eu tava pensando nisso esses dias. Você reparou que em momento algum é sugerido que o Star-Lord nunca mais voltou pra Terra? É dito claramente que ele nunca mais voltou pra Terra? Não. Como? Mas pra falar a verdade, eu acho que é dito da seguinte forma. Que ele nunca quis voltar pra Terra. Principalmente que na Terra a mãe dele morreu. Eu acho que ele nunca teve nenhuma razão ou nenhum motivo pra voltar pra Terra. Talvez com a saga de Thanos, ele tenha. Talvez de alguma forma ele descubra o que aconteceu na Terra por causa dos... Não sei se nome da porra do alienígena. Eu te digo uma razão muito mais importante pra ele ter voltado pra Terra. Comprar aquele toca-fitas estilosão que ele tem na nave dele. Cara, eu fico imaginando ele chegando na Terra, querendo toca-fitas e alguém dar um iPod pra ele. Que porra é essa? É, então, foi naquela época. Entendeu? Cara, eu fiquei pensando nesses dias, cara. Eu acho que ele voltou pra Terra de novo. E outra, o fone de ouvido dele não tem como ter durado desde pequenininho. Nem fudendo, ele comprou. Cara, remendo alienígena. Ah, acho que ele comprou. Até porque a gente sabe como fones de ouvido funcionam, cara. Você compra um fone de ouvido, um deles morre depois de uma semana, um lado deles, e o outro lado sobrevive ao apocalipse. Então, hein? Guardiões da Galáxia não tem muito o que comentar, né? Eu acho que vai ter Adam Warlock, foda-se. Eu acho que vai ter Hulk, foda-se também. Então... Eu não acho que vai ter Adam Warlock, também não acho que vai ter Hulk, mas eu acho que eles vão se fuder por causa do Thanos, e foda-se. E talvez venham até parar na Terra. Vai saber. Pode ser. Ou por que não eles vêm na Terra justamente pra, sei lá, avisar da desgraça que tá chegando. Ou então encontrar os outros amiguinhos que iam me deixar lutando os putos, né? Ou então a gente vai descobrir quem é o pai do Star-Lord, né? Que esse plot ficou em aberto no fim do último filme. Exatamente. Muito bom, senhores. Em 28 de julho de 2017, temos Thor Ragnarok. Thor tá na Terra, provavelmente vai voltar pra Asgard. Em algum ponto entre o Vingadores 2 e o filme dele. E quem tá regindo Asgard é o Loki. E agora, José? Eu acho que vai ter Sutor nessa porra. Tipo, esse filme tem tudo pra ser um filme foda pra caralho do Thor, o que é algo muito raro. É só pegar a saga do Sutor todinha, toda bonitinha, toda desenhada, toda escrita, esqueci o nome do filme lá. Walt Simons. Pega aquela porra toda. Transforma aquilo no filme. Acabou. Sabe o que eu imagino? O Thor fica putinho porque por qualquer coisa que aconteceu aí no final de Vingadores 2. É, porque tem um lance que diz que a Feiticeira Escarlate fala alguma coisa pro Thor que deixa ele bolado. É, sim. Alguma coisa acontece, mas vamos dizer, algo acontece, ele fala, ele fica boladinho, fala não quero mais brincar e volta pra Asgard. Ele chega em Asgard e encontra tudo cagado porque o irmão dele só fez merda no governo, sacou? Entrou em guerra com meio mundo, entendeu? Só fez merda, encontra tudo fudido. E o Ragnarok já meio iniciado porque o Loki fez merda. Cara, é a primeira coisa que me vem à mente. Dele chega lá e encontra o Asgard em conflito com o Surtur, por exemplo, porque o Loki fez merda, ficou, sei lá, tentou dominar alguma das outras realidades, enfim. O Loki que não é o Loki, que é o Odin. Que os Asgardianos não sabem que é, o Loki, exato. Eles vão chegar pro Thor e falar, porra, Thor, deu merda, Odin tá loucaço, cara, só tá fazendo merda aqui. Não, então pode acontecer o seguinte, ele pode voltar pra Asgard, depois da merda que acontece no final de Vingadores, chegando lá, o Loki tá no lugar do Odin, e ele vira e fala, ó, aconteceu isso, nós estamos em guerra com todo mundo e a culpa é sua. Também. E seria a cara do Loki, hein? E sabe o que podia acontecer pra ficar muito mais foda nesse filme? O Thor nesse filme ficar indigno. Aí eles poderiam introduzir a Angela pra segurar o martelo. Ele vira o famoso Thor, machado, Senhor dos Anéis, cortando cabeças e matando todo mundo. E ele volta a ficar digno na Guerra Infinita, quando ele tiver que enfrentar o Thanos. Muito bom, muito bom. Eu lembrei esses dias, falando do Loki, eu realmente tô, eu nesse Thor Ragnarok, eu acredito muito que o Loki vai fazer a cabeça do Thor. E eu lembrei nesses dias da fala do primeiro, no primeiro Vingadores, daquele alien arauto do Thanos, que ele falou: não importa onde você esteja, em que canto da galáxia, a gente vai te achar. Que rachadura de lua você se esconda lá junto. Pode ser isso, pode ser o Thanos invadindo as garras. Boa, interessante, interessante, interessante. Mas o fato é que, cara, eu gostei da tua ideia do Surtur, viu, Nuco? Porque assim, se você for olhar pra saga de Asgard, da saga do Ragnarok mesmo, a saga dos quadrinhos, o grande inimigo ali é o próprio Loki, né? Porque ele que iniciou o Ragnarok. A gente pode dizer que ele catalisa o Ragnarok, tudo em Asgard, e no final o Odin se sacrifica de verdade. Porque na saga de Surtur termina assim, com o Odin morrendo, o Loki e o Thor deixando suas diferenças de lado e se unindo para enfrentar o Surtur. Pode acontecer isso. O Loki meio que não se redime, mas ele percebe que vai ter que de verdade lutar ao lado do irmão. E no fim, o Odin morre, o Loki pode ser preso, pode desaparecer e o Thor fica indigno. Ou então ele vira o novo rei de Asgard. Também, né? Cara, porque assim, eu não consigo enxergar a saga do Ragnarok dos quadrinhos da forma como ela foi construída no cinema. Não vai rolar. Então eu acho bem mais possível que seja isso, que eles enfrentem um inimigo impossível assim, mega overpower, e morra um monte de gente. Não digo morreu um monte de gente, mas assim, Asgard ser destruída, via abaixo mesmo. Morreu um monte de gente, de repente o Odin morrer também, enfim. A Freya já morreu. Não, ele não morreu, ele simplesmente desapareceu. Mas ninguém explicou no final do Thor 2 o que é que o Loki fez com o Odin. Ele só aparece lá sentado no trono e quando o Thor vai embora ele se transforma. Tipo, se livrou do irmão, ó. Não, pode ir pra terra, pode ir lá com minha mulher, não tem problema não, Thor. Vai lá. Eu duvido muito que ele esteja morto. Eu também duvido, ele pode estar preso, ou então pode ter sido algo pior, ele pode ter feito um acordo com o Surtur. Tipo, toma aí meu pai, se vira com ele e eu governo aqui. Até porque se fossem fazer uma morte, eles iam com certeza. Se fosse ter uma morte, eles iam com certeza mostrar uma morte toda palhafa heróica, né? Eles não iam chegar na sequência e falar: Odin, não, matei no filme passado. Já era. Depois de Thor, aí começa a ficar interessante. Temos o Pantera Negra em 13 de novembro de 2017 com o seguinte detalhe: na Guerra Civil já vai ter o Pantera Negra como o Pantera Negra. Tá vendo, DC? É assim que se usa um personagem negro. Não é colocando ele ali no cantinho com um monte de mequetrefe de merda, de ferro, e falar que ele faz parte da liga. Não é assim que funciona. Torce pro Pantera Negra ser de fato um rei africano fodão e não ser um cara lá do Bronx que joga basquete. Que usa umas correntes, que usa a cueca parecendo. Cara, aí fudeu, hein? Quem vai fazer o Pantera Negra é um sujeito chamado Chadwick Boseman. Eu tava dando uma pesquisada, esse cara, esse maluco é a larva da mosca da bosta do bandido, assim. Vamos parar e pensar da seguinte forma: quando o Downey Jr. foi chamado pra ser Homem de Ferro, ele tinha quase que essa mesma categoria. Ah, sim, mas já se sabia quem era o Downey Jr. O Downey Jr. era um puta ator na merda. Isso é uma coisa. Esse Boseman, cara, ele não fez merda nenhuma. Só quer ver? É uma série, bem básico mesmo. Um episódio do... Retiro o que eu disse desse negócio. A Marvel também não sabe tratar de livros de forma decente. Ele faz de um episódio de Fringe, um episódio de Justified, um episódio de Lie to Me, um episódio de Cold Case, um episódio de ER, um episódio de CSI New York. Tipo, ele é aqueles caras assim que... Ele é tipo figurante de... Tipo... Não. Ele é o preto que só morre. Sim. Por isso que ele só passa por um episódio. Caralho! É verdade! Como ele é preto, com certeza é por isso que ele só aparece no episódio, porque ele morreu em todos esses. Cara, que sensacional! Bem pensado. E tem uns filmes mega obscuros aqui que ele fez também. O filme vai ser tão merda, mas tão merda que tem tudo pra dar certo. Cara, sabe o que é foda? É que eu duvido muito o que aconteça no... Mas um filme do Pantera Negra tinha que ser na África, cara. Tinha que ser em Wakanda. Enfrentando os caras em Wakanda. Eu vou repetir. Sim, vai. A mesma coisa que eu falei da última vez que eu falei sobre o filme do Pantera Negra. Já foi feito. Se chama Príncipe em Nova York. Eu vi esses dias, por sinal, muito bom. Cara, assim, Zamunda? Pra mim, o filme Negra tinha que ser em Wakanda, mostrando Wakanda como uma puta de uma nação desenvolvida. E assim, meu, podia pegar qualquer vilão assim do universo Marvel e botar pra atacar lá, foda-se. Cara, eu acho que já sei qual é a treta que pode fazer o Pantera Negra aparecer no Guerra Civil. Tipo, se você seguir essa sua ideologia, de que Wakanda é um reino foda pra caralho, sinistro pra caralho, a gente pode dizer que o Stark agora tá querendo criar a nova ordem mundial, a paz no mundo. E o que ele vai fazer? Ele vai correr atrás de algo chamado Vibranium, com o único lugar do mundo que tem Vibranium. Ah, mas isso dá pra ir mais longe, Nu. No próximo Vingadores, o escudo do Capitão América vai ser estilhaçado. Como pois que vai consertar ou fazer outro pra ele? Ou pro Bucky, caso aconteça aquilo que todo mundo acha, que é o Steve morrer e termos um novo Capitão. Então. Mas olha só, pessoal, vamos pensar no seguinte. O escudo do Capitão América quebra nos Vingadores 2, a gente já viu no 3, beleza? Vocês acreditam mesmo que em sã consciência alguém vai fazer um filme do Capitão América sem o escudo? Não, cara. Ele vai aparecer antes. Eu tô achando que uma das coisas que vai acontecer é mostrar eles consertando o escudo do Capitão ou fazendo outro escudo. E aí, eu acho que isso vai acontecer no próprio filme dos Vingadores. E aí, até o final do filme dos Vingadores ele tem um novo escudo. Eu acho que vai acontecer no filme do Capitão América. E aí vai ter a desculpa. E caralho, é uma desculpa safada, mas é uma desculpa pra introduzir o Pantera Negra. Porque o... Mas já vai falar nos próprios Vingadores 2, já vai falar um pouco do... Vai ter que falar, porque o Andy Serkis tá lá. Ele que vai controlar o metal lá, que vem de Alcântara. É, o Ultron é todo feito de Vibranium. Não, exatamente. Não, peraí, mas foi dito no trailer que ele é todo de Vibranium? Vocês estão tirando isso do quadrinho? Nós estamos conjecturando, mas não. A lógica é que ele é de Vibranium. Não. Eu acho que ele não vai ser de Vibranium, não. E como vai quebrar o escudo do Capitão, então? É, a explicação. Uma rajada. Foda. Não, tem rajada. Léo, esquece o argumento da rajada. Lembra-se que estão falando do mesmo escudo que anulou o impacto do martelo do Thor. Boa, Yonu. Boa. É. Esquece. Mas eu acho que eles vão cagar pra isso. Ele não vai ser de Vibranium. O seu achismo está errado. Não está errado. Eu sou foda, eu estou muito certo. Ô, Léo, então é o seguinte, faz todo sentido ele ser de Vibranium. Sim, porque quem fez o escudo na mitologia da Marvel no cinema, quem fez o escudo do Capitão América foi o pai do Tony Stark. Então ele já tinha tecnologia para manipular Vibranium e ele já sabe aonde é encontrado. Galera, eu não tô dizendo que não faz sentido. Veja, normalmente quando eu discordar de vocês, eu não tô achando que o que vocês estão falando não faz sentido. Eu tô achando que a Marvel simplesmente vai cagar pra isso. Mas, considerando que tudo leva a crer que o Ultron, na verdade, ele vai ter vários corpos, a possibilidade de ele ter um corpo, né, sei lá, a forma final dele, Super Saiyajin nível 4, sem um corpo de Vibranium, aí eu concordo com vocês que é possível, sim. Eu creio muito que vai ser muito falado de Wakanda lá no Vingadores 2, e eu acho que o Anu falou... E o escudo do Capitão vai ser consertado no próprio Vingadores 2. Eu acho que sim. Eu também acho. Pela pós-crédito. Eu acho que vai ser consertado ou no Capitão América, ou entre Vingadores e Capitão América. Tipo, se mostra uma ceninha no final de Vingadores, e no Capitão América já mostra ele com o escudo falando, parabéns, vocês arrumaram, tal, uma coisa assim, sacou? Bem, mas enfim, aí sobre o Pantera Negra, o filme do Pantera Negra, eu acho que vai ser muito... no país dele mesmo, é o Ghana, na África, e vai rolar aqueles, não sei, o vilão do eu conheço muito pouco de Pantera Negra pra falar, mas o que eu acho mesmo é que ele vai ter uma joia. Pode me crucificar, mas eu acho que ele vai ter uma joia do infinito. Caralho, você tá cagando uma regra cabulosa agora, hein, bicho? Mas eu acho. Eu não acho que ele vai ter uma regra, uma joia, cara. Mas eu, assim, eu pegaria qualquer vilão, assim, mais poderoso, mas sabe esses vilões da Marvel que não tem um... que não são vilão de um herói específico, assim? Sacou? São os caras que meio que aparecem, assim. Normalmente os vilões dos Vingadores são assim. Né? Eles não são mágico. Cara, tipo, eles são vilões dos Vingadores, mas são vilões de todo mundo ao mesmo tempo e também não são vilão de ninguém. Aí, já tem um personagem pro Kugan, pro Schubert, que pode gritar a sua frase predileta. Kang! Boa! De maio de 2018, Vingadores, a Guerra Infinita, parte 1. Porra! Aí cai a casa, hein, cara? Aí o bicho pega, aí o chicote estrala. Aí vai ser tenso, cara. Começou, tá mais do que dito que em 2018 tem Thanos no cinema. Cara, e aí? Delícia. Cara, eu penso da seguinte forma. Eu acho que o Thanos do cinema dá uma surra botando nos Vingadores do cinema, limpando a bunda sem precisar usar a manopla. Imagina como é. Não, mas pessoal, eu duvido muito que na parte 1, por exemplo, já apareça o Thanos com a manopla vindo pra Terra e comendo a bunda dos Vingadores. Não. E acabe tipo o Hobbit, tipo, seja o filme seja cortado e um ano depois continue. Provavelmente é um filme que vai ter início, meio e um ápice e vai dar um jeito de acabar, e a segunda parte vai ser tipo um contra-ataque, um retorno de Jedi, alguma coisa assim, de um dos dois lados. Concordo. Também acho. Vai ser uma coisa entre Império Contra-Ataque e Retorno de Jedi. Eu apostaria o seguinte, cara, que o primeiro filme, ele vai começar já com Thanos de posse de, sei lá, 4 joias. Já tá na mão dele, ele conseguiu de alguma forma. De repente pode até ter sido mostrado ou não em filmes anteriores, entendeu? De repente no Thor Ragnarok ele consegue uma ou duas. De repente no fim de Guardiões da Galáxia ele vai lá no colecionador e pega algumas, entendeu? E de repente ele já começa Infinity Wars com 4 ou 5 e mostra ele indo atrás da última ou das últimas. E as coisas vão acontecendo assim, caralho. O Thanos é um vilão foda, ele tá atrás de uma joia que vai dar um poder absoluto pra ele, fudeu, a gente tem que correr atrás e tal, não sei. De repente essa joia tá na Terra, entendeu? Pra não ter que sair pro espaço. O Thanos tá atrás das joias e a última joia tá na Terra, de algum jeito. É o Wakanda. Aí os caras têm que se fuder, não vão se fuder de verde e amarelo, não vão conseguir fazer nada. E vão apanhar que nem cachorro de bugre o filme inteiro. Basicamente é isso. Cara, esse vai ser o filme dos Vingadores apanhando. Vão apanhar mais do que o Vingadores 2. Cara, vocês não entendem. O nome desse filme pode mudar de Vingadores 3 pra simplesmente Thanos, oi, cheguei. Thanos chuta bundas. É. Cara, porque assim, não... É difícil a gente conjecturar, porque, pô, você não sabe o que passa pela cabeça dos caras e tem muita coisa antes. Mas se você... o problema é que nós, o único parâmetro que nós temos é o parâmetro dos quadrinhos. Então pelos quadrinhos a gente pode meio que traçar o que a gente considera ser uma linha principal de argumento que você acha que eles vão fazer. Só que eles não usam os quadrinhos de forma fidedigna. Eles usam a própria mitologia. A Marvel conseguiu fazer algo que é até incrível. Eles estão num determinado nível nos projetos cinematográficos deles que eles não precisam mais consultar os quadrinhos. Eles usam a própria história que eles criaram como referência para o futuro. Então você não consegue imaginar o que eles vão fazer porque eles não estão usando mais o papel. Agora estão usando só os próprios filmes. Concordo. E tem outras coisas também. Se você for... Eu duvido muito que eles vão transformar a Manopla do Infinito numa coisa... divina, que nem é nos quadrinhos, né, cara? A pessoa que tem todas as joias, pode fazer. É Deus, ele pode fazer o que quiser. Eu duvido muito que isso aconteça no cinema. Porra, como assim? Guardião da Galáxia, o Ronda tava com uma joia do infinito e ele fez aquele estrago que podia destruir o planeta. Tá, lembrando aquele flashbackzinho do Celestial, só encostando a joia no chão e acabou. Beleza, vai mostrar no filme que o Thanos pode dar uma rajada e explodir um sistema solar. Tá, ok. Isso é uma coisa muito muito crua. Na minha concepção, ele vai usar as joias do infinito como se ele estivesse usando a Estrela da Morte num controle remoto. Isso! É a arma mais poderosa da galáxia. Pronto. Isso, exatamente isso que eu tô falando. Eles não vão mostrar... Vocês lembram da primeira luta... Do Desafio Infinito? Ele transforma o Thor em pedra. Ele encosta na Mulher Hulk no Namor e cresce um fungo que devora eles. Entendeu? Ele mata metade da galáxia, metade do universo só pra impressionar a morte. Estalando os dedos. Entendeu? Não é que ele dá uma rajada e pum, destrói. Ele fala, não, a partir de agora tá todo mundo morto. Puf, ele faz mágica. Ele faz pior, ele perde, ele vê que ele perdeu, ele volta no tempo e ganha. Tipo, então, isso é massa velha demais. São essas coisas que eu acho que ele não vai fazer. Vai ser o que você falou. Você falou perfeito. A manopla do infinito vai ser uma Estrela da Morte na mão dele. Assim, ele vai fazer umas coisas mega overpower, mas não vai ser onipotente. Senão não tem filme, né? Senão eles têm que apelar pra aquela desculpa de que ele inconscientemente procura formas de perder. E, cara, isso, pelo amor de Deus, né? Porra. Não. E também olha pro quesito herói, né? Que precisou da Marvel quase toda enfrentando o Thanos na saga do infinito. E agora não tem nem metade daqueles heróis todos. Ah, cara, o Capitão América vai ter que dar uma porrada na cara do Thanos, hein? Aí vai ser foda. Tipo, só sobrou ele em pé assim, daí ele vai dar uma porrada na pulsa do Thanos que nem... Sabe o que, é que vai ser mais foda pra esse filme? Pra alguém ter nesse filme que vai deixar ele fodástico pra caralho. Howard the Duck. Cara, o Howard the Duck tem que aparecer em parte 2, velho. Eu quero muito ver mais do Howard. O Howard com o Cosmo. Bom, galera, aí em algum ponto a Guerra Infinita para. Eu imagino que Guerra Infinita não vai ser assim um filme que aconteça no período de horas, né, que nem foi o primeiro Vingadores. Deve ser um filme que acontece aí num período de dias, talvez até semanas. Porque eu acho que cronologicamente acontecem dois filmes entre parte 1 e parte 2. O primeiro, em 6 de julho de 2018, é Capitão ou Capitã Marvel. E agora? Que não tem gênero nessa porra de língua inglesa e a gente não sabe se é o Capitão ou o Capitã. A gente não sabe se é o Marvel ou a outra piranha, como é que ela chama? A Carol Danvers. Ou Carol Danvers. Então, na coletiva da Marvel, eles soltaram que o Capitão pode ter vários nomes e um deles se chama Carol Danvers. Então deu a entender que será a Capitã. Cara, eu acredito numa transição. Pode começar com o Marvel e no final ela acaba virando a Capitã. Não necessariamente no final, mas em algum ponto do filme. Cara, ia ser foda, hein? Sabe como é que isso vai soar pra mim? Isso vai soar Abinsur? Como Lanterna Verde. Exatamente. Abinsur passando o anel pro Hal Jordan. No caso, vai ser o Marvel. Meio que pode-se dizer que ele veio à Terra porque foi caçado pelo Thanos, ou enfrentou o Thanos. Você pode até dizer, forçando bem a barra, que ele tinha uma das gemas e que por isso ele foi caçado pelo Thanos. E ele chega na Terra e encontra a mulher, e a mulher acaba virando meio que a sucessora dele. E se você considerar que o Capitão Marvel é o primeiro antes de começar o Infinity War, você pode dizer exatamente isso, que o Marvel tinha uma das gemas e essa gema acabou sendo roubada pelo Thanos e ele foi à Terra pra avisar. Não é. Capitão Marvel é depois da parte 1 de Infinity Wars. Ô Léo, você lembra o papo há meses atrás que a Marvel tava falando que realmente gostaria de um filme com uma mulher? Como é, cara, eu lembro. É isso daí. Puta, cara, vai ser muito legal se for a Capitã Marvel, velho. Vai ser muito legal porque eu tenho certeza que vai ser muito mais legal que o filme da Mulher Maravilha, que vai ser em 2017. Cara, imagina o seguinte, esse filme, se for com a Capitã Marvel, se for com a Carol Danvers, vai ser. O que aconteceria se a Mulher Maravilha fosse uma Terra Verde? Sim. Cara, e assim, essa Capitão Marvel, ela tem que lutar que nem Dragon Ball, cara. É voando, dando porrada, estourando prédio, tem que ser desse jeito. A nível de luta estilo Man of Steel, assim. Pra ser bem melhor que a Mulher Maravilha. Cara, você tava falando do Thanos, eu acabei de me dar conta que o Thanos, ele pode ser desculpa pra tudo, né? Tá, Guardiões da Galáxia, o Thanos vai enfrentar eles, tá bom. Não, o Thanos... Vai Ragnarok, vai ter o Thanos... Ih, caralho, o Thanos foi lá em Asgard. Avengers Infinity Wars, puta, fudeu, o Thanos vai atacar. Capitão Thanos Marvel... é o nosso dadá, mano, ele é a nossa Lux. Capitão Marvel, o Thanos atacou o Capitão Marvel e ele veio pra Terra. E no Manos, puta, fudeu, eles vão ter que lutar com o Thanos, caralho. Enfim, cara... Vocês botam fé num filme da Capitã Marvel? Tirando aquela putice de Hollywood, que ai, o mundo não está preparado para uma protagonista feminina. Vocês enxergam esse filme dando certo? Supondo que ele siga o mesmo nível, vai, dos filmes atuais da Marvel? Eu acho que sim. Eu acho que ele vai seguir um pouco da estética do Guardiões da Galáxia, mas puxando um pouco mais para drama e ação. E se eles conseguirem dosar esses elementos de ação e drama e conseguirem fazer um sci-fi com uma mulher como personagem principal, o Warner pode fechar as portas. Cara, eu acho que esse filme é um grande candidato a eles trazerem um personagem de outro filme, viu? Pra dar um up. Eu não acho que eu duvido muito que eles deixem o filme da Capitã Marvel nas costas da Capitã Marvel. Até porque, Léo, se ele vai passar mesmo nesse vácuo dos dois filmes dos Vingadores e tiver toda atrelada à mitologia, eu acho difícil ter como pra própria história ele passar batido sem ter um monte de ponta. Cara, já pensou que foda vai ser se Avengers e as duas partes de Infinity Wars, eles forem realmente continuações diretas e imediatas um do outro e Capitão Marvel for tipo um spin-off? Isso é foda. Que foda. É, aí entra a ideia que eu tô falando do Marvel ter tido a gema roubada, que você pode dizer que isso aconteceu antes. Seria até uma explicação por que o Thanos chega na Terra passando a seipa e a rola em todo mundo. Cara, eu ia achar muito mais legal se não fosse nem antes, se fosse em paralelo. É, em paralelo também. Cara, eu duvido, mas puta, ia ser muito legal, cara. Eu acho que tem muito mais chance de ser tipo o Retorno de Jedi mesmo, com a pausa entre uma merda e outra acontecendo, tipo o Império Contra-Ataque e o Retorno de Jedi, e esses dois filmes no meio. Esses dois filmes, o Capitão Marvel ou a Capitã e os Inumanos, são os que me deixam com a pulga, mais com a pulga atrás da orelha, porque é uma coisa estranha, assim, você vai fazer um parte 1 de um filme... E vai emendar dois filmes pra depois ter a parte 2. É meio estranho, né? Dois filmes de personagens que estão sendo apresentados, né? E pior, Manos não é um personagem que está sendo apresentado, é um grupo inteiro. Aí, bom, já que você levantou a bola. Mas vamos pensar em outro panorama, gente. O filme dos Inumanos, por exemplo. Tipo, não sei se vocês pegaram agora o mapa com a Comandante do Comics Alliance. O filme dos Inumanos vai estrear na mesma época que vai estrear um filme qualquer dos X-Men, um filme do Aquaman e um filme qualquer do Homem-Aranha. Ele pode ser um filme do tipo, vamos roubar a cota dos outros. Eles vão bater de frente com o Jason Momoa, velho. Enfim, eu não sei. Eu não quero dar uma de deceneco, mas eu prefiro não subestimar, prefiro não chutar o cachorro morto enquanto ele não tiver morto. Eu não sei, não vamos falar sobre isso, mas eu vou te falar que o Aquaman é um dos filmes que eu espero que vão ser legais, assim, desde que algumas condições sejam obedecidas, mas não vamos falar disso outro dia. A primeira delas é que o Aquaman apareça no filme da Liga, que não, no filme do Superman, não, no filme do Batman, vocês entenderam. É, e em algum aí. novembro, de novembro de 2018, a gente tem os Inumanos. Ainda, né, antes da segunda parte de Vingadores Guerra Infinita, tem os Inumanos. Cara, o que pensar nisso? Vamos. X-Men vamos pensar nos personagens básicos, certo? Mais conhecidos. A gente vai colocar no cinema um sujeito vestido de preto, com as asinhas do Silverhawks, um diapasão na testa e que não pode falar. Beleza, o poder do Raio Negro é um poder que eu vejo que não é problema algum ser reproduzido no cinema. Acho que todos concordam comigo. Cara, vai ter uma mulher que o poder dela é mexer o cabelo, cara. Não. Eu já faço um adendo, uma previsão do futuro pra esta mulher. Medusa. Christina Hendricks. Ah, por que você fez isso? Caralho. Vai ser o melhor filme da história. Será que os cabelos da buceta da Medusa também se mexem? Vamos ter que perguntar tudo a cara dela. Ele que entende de lábios e buceta. Enfim, é um filme que vai ter um sujeito que não pode falar, uma mulher que tem o poder de mexer os cabelos, um outro que tem o poder de quebrar qualquer coisa acertando os pontos vitais dela, um outro que tem casco e é forte, e um bug gigante que se teleporta. Cara, o bug gigante que se teleporta é a melhor coisa. Sim, eu concordo. O bug gigante que se teleporta é foda. Ele chama atenção. Não se esqueçam da loura gostosa que controla os quatro elementos. Só cristal. Verdade. Caralho, Nuco. Olha só. E cristal, mercúrio... Exatamente. Exatamente. Os caras podem meter um TNT dela com mercúrio. Cara, tem muita coisa legal que pode acontecer aí nessa história. Já pensou eles se envolvendo na treta? Na treta com o Thanos, cara? E vindo parar na Terra. Ou vocês já pararam pra pensar que pode não ser nada disso, a parte dos Inumanos? Que nego usa aquele bagulho da névoa na Terra, alguma coisa do gênero, pra criar uma onda de defesa contra o ataque do Thanos, ou algo do gênero? Eles usarem a névoa terrígena pra transformar um monte de humano em inumano? Sim. É, seria interessante. E que não se usa esses outros personagens. Provavelmente não se usa esses outros personagens dos Inumanos. O Raio Negro, a Medusa, o cachorro gigante que teleporta. Ah, duvido, cara. O Dentinho pode até ser que eles não usem. Ou pelo menos não usem daquele jeito que ele é, né? Mas eu acho muito difícil que eles não usem pelo menos esses principais, viu, Majin? Eu acho com certeza Raio Negro, Medusa, Crystalis. Raio Negro, Medusa e Crystalis, eu tenho certeza que aparece. Ainda mais que eles estão recebendo uma atenção fodida nos quadrinhos agora. Sabe quem é que pode ser o inimigo nessa bagaça? O Alto Evolucionário. Porra, cara, eu ia me amarrar, o Alto Evolucionário do cinema. Já que você não pode colocar Vigia, vamos colocar o Alto Evolucionário. Não, cara, tem que... Ó, eu só aceito o Alto Evolucionário no cinema se tiver a Bova. Tem que ter a Mulher Vaca, cara. A Bova é foda. Cara, e o Alto Evolucionário, ele é desculpa pra você fazer qualquer merda no cinema, cara. Assim, em termos de personagem bizarro. Inumanos vão ser os X-Men do Marvel Studios, né? Como a gente já vem suspeitando há tanto tempo. É, na verdade, os Inumanos vão ser os X-Men da própria revista Marvel, né? Porque provavelmente eles vão ser deixados de escanteio junto com o Quarteto. É, cara. Eu quero ver muito o desfecho disso, velho. Quero muito mesmo. Os próximos meses vão ser muito legais. A Marvel com o recalque dela tá foda. Bom, galera, Inumanos a gente tá no escuro. Não tem o que falar. A gente não tem. Não tem, não se sabe nada. Sim, sabemos de uma coisa. Segundo o Feige, ele disse o seguinte, que a gente pode saber onde eles se encaixam no universo da Marvel antes do que esperamos. Então eles devem aparecer... Ou pelo menos ser mencionados, ou pelo menos ter uma apariçãozinha em algum dos outros filmes. Não, eu acho que no momento em que você menciona um personagem é que você está dando a entender que ele vai surgir. Como, por exemplo, o Doutor Estranho no Capitão América 2. Uhum. Você não vai colocar um nome ali à toa. É, pode ser. Eles provavelmente vão ser pelo menos mencionados em algum dos outros filmes. Bom, e terminamos aí com a parte 2 dos Vingadores, também conhecido como Vingadores Enchem o Thanos de Porrada. Porque é o que vai acontecer. Né? Obviamente eles têm que terminar com o bem vencido, senão não vai ter a fase 3 da Marvel, a fase 4 da Marvel. Ou meia mussarela, meia calabresa, né? Metade o Thanos termina de socar todo mundo e a outra metade, ó, vamos vencer o Thanos, me venceu. É, na outra metade ele substitui o Eternidade, deixa o corpo dele pra trás, aí vai a Nebulosa e pega a luva. Aquela coisa, né? A parte 1 vai ser formada por os Vingadores que não são esses Vingadores que a gente conhece agora, que vai estar nos Vingadores 2, e a parte 2 vai ser os Vingadores antigos voltando pra ensinar os novos como toca a fuça de vilão, né? Tipo o desenho da Liga da Justiça, peraí. Vamos mostrar como é que o negócio tá assim. Pô, não dá pra vencer esse cara. Lógico que dá pra vencer esse cara, Robin. Você que não sabe mexer com porra nenhuma. Aí vão lá e ganham. Bom, galera, também não tem muito conjectura. A única coisa que a gente imagina é que eles vão ganhar do Thanos. A grande dúvida, eu acho, é o que vai ser após a parte 2. Cara, é a parte 3. Não, não quero saber. Não quero saber o que vai ser depois da parte 3. Parece que tá tão amarrado, tão costurado pra terminar na parte 2, que, porra, não tem mais fase 4, não vai existir fase 4. Vai existir fase 4, o que acontece é o seguinte, o Kevin Feige disse que eles não iam falar nada sobre a fase 4 agora, porque os nomes dos filmes planejados já iam ser spoiler do filme da fase 3. O cara fala, ah, beleza, vamos falar dos filmes da fase 4. Beleza, vai começar a fase 4 com o filme da Tora. Entendeu? Porra, você já vai saber que o Thor ou não tem mais o martelo ou morreu. Entendi. Entendeu? Dependendo do título do Capitão América, sepulto o Capitão América. Também tem outra coisa, quem garante que de repente os personagens que são introduzidos nas séries não façam o caminho pros filmes? Quem garante que você não tenha, por exemplo, um Marvel Knights com Luke Cage, Demolidor, cara, Homem-Formiga? Então, ele chegou a comentar, né? Ele falou o seguinte, os filmes já estão com muito personagem da Marvel, então a coisa já está muito lotada. Mas assim, para todos os efeitos, eles habitam o mesmo universo. Mas, cara, a chance de eles conviver assim, deles contracenarem de alguma forma vai ser muito pequena. Calma aí, Léo. Você tá falando que a série ela, e os filmes estão interligados? Chupa. O que acontece no filme acontece na série? Sim. Chupa, DC! E digo mais, Reverendo. Eu digo mais. Se aparecer uma Viúva Negra na série e aparecer uma Viúva Negra no filme, ela vai ser a mesma Viúva Negra. Tá, é muito avanço pra minha cabeça, cara. Como já aconteceu, a Lady Sif do cinema é a mesma Lady Sif do Agents of S.H.I.E.L.D., cara. Olha que... Nossa. O cara do Agente da S.H.I.E.L.D. é o mesmo que apareceu no Vingadores 1? É o mesmo. Nossa, não acredito, cara. Explodiu a mente agora, hein. Explodiu a mente, parabéns. Ah, chupa DC e... Só um detalhe sobre a fase 4, e eles também podem estar esperando, por exemplo, Homem-Formiga, não sabe o boom que vai dar isso, de repente faz um sucesso que nem Guardião da Galáxia fez, aí sim, vamos meter ele na fase 4 ali. Vingadores da Costa Oeste. Vingadores Centrais, cara, tem que ter um filme do Homem Imortal. Mas assim, galera, na verdade, é foda o seguinte, você vê que eles começaram a anunciar, eles só anunciaram a fase 3 de fato, faltando dois filmes pra acabar a fase 2. Quer dizer, eles estão anunciando os filmes com... O primeiro filme dessa fase vai acontecer daqui a 2 anos só, entendeu? Então é óbvio que eles não vão falar de filmes de fase 4, sendo que a fase 4 vai começar em 2020. Ou seja, eles só vão começar a falar da fase 4 lá pra meados de Ragnarok. É, mas... Não, a Capitã Marvel ainda. Capitã Marvel ou, quem sabe, no Infinity War Parte 1. Sim. É. E a gente já vai ter alguma coisa mais ou menos desenhada. E, ó, eu vou te falar mais ainda, hein. Essa fase, eu acredito que vai ser a fase que vai ter que ser mais amarrada de todas até agora, porque... O Thanos tá em todas, cara. Então, assim, mais do que nunca vai ser meio amarradinha, porque eu acho que todos esses heróis vão convergir pra Infinity Wars. Mas todos eles. Talvez não o Pantera Negra. Mas Doutor Estranho, Capitão Marvel, Inumanos, Guardiões, Capitão... Cara, todos eles vão convergir pra Infinity Wars. Mó vacilo pra cara negra no Covid preferir Troll só porque ele é preto. Isso é mó vacilação. Já senti já. Mas eu acho que ele vai sim, porque o negócio é o seguinte, galera. Eu vou com vocês, ou ninguém mais usa nada de vibrando nessa porra. Vai fechar a boca. Cala, pião, camarada. Sabe que gosto muito de você, né? Listen, baby. Ain't no mountain high. Ain't no valley low. Ain't no river wide. Bom, senhores, configurações finais. Os senhores digam aí qual filme que vocês mais esperam, estão mais empolgados em assistir, e outro filme que vocês gostariam que tivesse aí no meio, começando com o Reverendo. Você nem deu tempo de eu pensar, porra. Mas assim, um filme que realmente eu quero ver, óbvio, na fase 3 é Avengers, Infinity Wars. Tô louco pra ver o quebra-pau do Thanos com os Vingadores. Louco. É uma nova, ver tudo, mas um filme esperado na Marvel, cara, poxa, na fase 4, não sei o que esperar, assim. Eu acho que depende muito, o meu tesão vai aumentar muito, quando eu ver o filme do Homem-Formiga e falar, porra, eles sabem fazer um filme de um personagem sem precisar ser um grupo e um grupo cativante, assim. Eles sabem fazer um personagem que o público desconhece. Então eu vou botar mais fé, entendeu? Brando, você vai ficar contente se no filme do Homem-Formiga eles mostrarem que sabe fazer um filme de um herói menor? É. E outra consideração final. Chupa DC. Muito bom. Eu não. Bom, eu realmente queria dizer que eu tô empolgadaço pra ver o Infinity War, mas eu tô empolgado mesmo pra ver o Capitã Marvel. Porque eu quero mesmo, exijo ver uma personagem feminina forte e bem produzida numa tela com o personagem principal. E tem que ser uma mulher que seja uma regra 13 ambulante. Tipo a Amy Johnson. E você olha e fala, meu Deus, que mulher é essa? Essa mulher é uma maravilha, não a outra. Cara, concordo. Tem que ser uma cavala, cara. Porque aí... E o filme que eu gostaria de ver, não sei, que nunca vai existir, mas eu gostaria realmente de ver um filme, um projeto tipo Marvel Knights. Quando você fizesse uma equipe com esses personagens assim, secundários. Não precisava nem ser os personagens das séries de TV. Mas se você colocasse pelo menos um Cavaleiro da Lua, um Punho de Ferro, um Shang-Chi, Motoqueiro Fantasma, eu gostaria de ver esse projeto mais urbano da Marvel em andamento. Os Vingadores sem orçamento. E no cinema, né, cara? Uma coisa bem urbana, assim. É, porque a série já vai ter isso, né? Exato. Vamos ver o que vai ser da série, né, cara? De repente a série surpreende a gente positivamente. Imagina. Bom, o filme dessa fase que eu tô ansioso pra ver é o Capitão América, a Guerra Civil mesmo, porque vai ser o que vai dar provavelmente vai dar o tom e deve mexer com todo o paradigma da Marvel no cinema. Provavelmente, dali pra frente, é que a gente vai saber qual vai ser o tom e o que esperar. Então é o filme que eu tô ansioso mesmo, é o primeirão. Pra ver pra onde essa porra vai. E pra ver alguma coisa que não foi trazida ainda pro cinema, que não tá nessa lista, seria essa interação mesmo. Do pessoal que vai ter as webséries, série Netflix, sei lá mais o que, com o mundo cinematográfico, esse mundo urbano, pelo menos mostrando o posicionamento dos caras perante essa merda toda. Eu quero que tenha essa interação, mesmo que pequena, que nem tem o agente do escudo com o universo cinematográfico. Você ter a repercussão nisso no seriado do Demolidor, se o nego estiver fazendo, do Luke Cage ou de qualquer outra coisa que esteja sendo feita. Cara, eu vou te falar que ter a repercussão do filme no seriado é fácil, tanto que Agents of S.H.I.E.L.D. já fez isso. Eu ia achar legal se tivesse o contrário, cara. Acontecesse alguma coisa nas séries e isso repercutisse nos filmes. Pode ser uma coisa pequena, cara. Pode ser uma citação. Pode ser um diálogo. Saca? Mas é muito legal, cara. Eu acho que essa segunda fase do... Esse segundo ano do Agents of S.H.I.E.L.D. é bem provável que aconteça alguma coisa no seriado que vá repercutir na série. Eu acho que já tá acontecendo. No segundo ano tem o lance do obelisco lá, que é um item que parece ser Kree. Exatamente. É, tem isso, tem toda uma mitologia que tá sendo criada na série, que eu acho que ela de alguma forma vai reverberar no universo do cinema. Puta, ia ser muito legal mesmo. Mas só temos a dizer que chupa DC nada, os DCnequinhos vão ficar falando: ai, a DC liberou a lista de filmes, é só por isso que a Marvel liberou a lista de filmes deles. Tá bom, filha da puta, vamos aguardar. Até agora, o que vocês mostraram não foi exatamente planejamento. Foi um lance mais assim: solta a lista de filme aí, vai. Ah, não, esse filme vai ser do Batman e do Super-Homem. Não, esse filme vai ser do Batman, do Super-Homem e da Mulher Maravilha. Não, esse filme vai ser do Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha e o Cyborg. Não, esse filme... Então, cara, não. Só não. Não tem planejamento. Léo, na verdade, eu acho que como o Robin Hood citou aqui nos comentários do post, eu acho que foi meio que uma pegadinha na Marvel. A Marvel esperou a DC divulgar o calendário dela, só pra poder divulgar o dela depois, e a Marvel e a DC poder adiar todos os filmes dela pra 2030. Eu acho que a Marvel fez igualzinho o Kiko. Aparece o Chaves com uma bola, ele olha e volta com a bola mais bonita. Eu tenho uma bola. É, sim. A gente tava o cara fazendo tudo de direitinho, planejado, né? Já tava tudo planejado, tudo certinho, mas os caras iam anunciar, sei lá, daqui um mês, né? No ano que vem e tal. Cara, viram o anúncio da DC, olharam. O Mickey Mouse ligou pro Kevin Feige e falou: ô Kevin, o Kevin tá lá esfregando dinheiro no corpo. Os anúncios lá do filme estão prontos já? Então, cara, tá aqui na minha mesa. Meu, chama a imprensa, manda fazer... Pega aquele CG do Thanos que seu filho fez aí no computador, chama a imprensa, vamos dar uma coletiva. Vamos anunciar essa porra. Pra mim foi assim, cara. Cara, olha só. É só você pegar aquele cronograma que eu dei pra vocês do Comics Alliance. Não. O que eu tô vendo aqui, 2018, vai ser Flash, Avengers Infinity War Parte 1, Capitão Marvel, Aquaman, Inumanos e o Amazing Spider-Man 3. Tá certo. Isso. Capitão Marvel e um filme desconhecido dos X-Men. Muito bom. E eu não duvido nada que chegue lá na frente e ela fale que 2019 ainda vai ter mais um filme da Marvel no final do ano. Por que não? É possível mesmo, porque... É, porque provavelmente será pro início da fase 4. É possível, eles não anunciaram. Em 2020, a DC vem com o filme do Cyborg e o filme do Lanterna Verde. Eu diria que a Marvel sabe qual é o segundo filme de 2019. Eles já sabem. É. E não podem falar ainda, porque provavelmente o título vai spoilerar alguma coisa que acontece, né? Cara, nós vamos ter um monte de filmes maneiros, a gente vai ter um monte de filmes legais. E independente de quem esteja ganhando nessa regra, todo mundo sabe, nessa guerra, todo mundo sabe que é a Marvel. A gente vai se aproveitar pra cacete disso. Cara, assim, a gente sacaneia pra caralho, mas é óbvio que eu quero que os filmes da DC sejam muito legais, né? Não tenha dúvida, eu quero ver um filme legal, eu quero ver um filme do Flash legal no cinema, eu quero ver o Batman chutando o rabo do Superman no cinema, mas... Reverendo, qual que é o e-mail do Batman? BaileDosEnxutos@gmail.com, é esse? Errado. O BaileDosEnxutos@gmail.com, sua mula. Qual que é o Facebook do baile? Euluco, qual que é o Facebook do baile? O BaileDosEnxutos@facebook. BaileDosEnxutos. Facebook/BaileDosEnxutos. Ou então você entra no Facebook, vai na busca e procura BaileDosEnxutos que você vai achar. Algo mais a acrescentar? Faltou você, Léo, caralho. Não, a minha opinião não importa. Algo mais acrescentar ou não? Eu quero um filme do Howard e o Pato, pronto. Eu acho que o Esquadrão Suicida vai comer a bunda do Doutor Estranho. Cara, eu tô torcendo pra que não. São filmes muito diferentes. Muito diferentes mesmo. Eu acho que eles não vão nem competir. Eles podem até ser lançados próximo, mas eu acho que eles mal vão antagonizar um com o outro. Algo mais a ser dito? Sim, não? Não, né? Chega! Acabou o podcast. Sacanagem, ninguém falou do filme do Deadpool. É a forma de me amar.